Pessoas que ensinam que você tem que vencer muitas barreiras. Está tornando a vida mais difícil. Deus simplesmente quer curar. O próximo exemplo é de Lucas. E toda a multidão procurava tocar-lhe. E poder saía dele. E curava a todos. Sabe, eu amo esse verso. Eu vejo Jesus com seu manto fluindo com vento. E todo mundo queria tocar nele. E um vovô saía da sua cadeira de roda e ficava em pé. E dizia, mulher, onde você está? Temos que ir para casa. Era forte e muitos eram curados, sabe? E o homem cego, uou, que é isso? Tá tão claro, tão claro. E todos eles o tocavam e poder saía dele. Sai para lá, Homem-Aranha. Sai para lá, Batman. Conheça o Príncipe da Paz. O Rei dos Reis. O Sol da Justiça com cura nas suas asas. Aleluia. Eu amo esse verso. Gostaria de estar lá. Sabe, imagine alguns carismáticos naquele momento. Eu não posso tocá-lo porque essa manhã eu perdi minha paciência. Todos o tocavam. Pecadores, todos os tipos de pecadores. Bem, bem, pastor Prince, talvez eles não eram pecadores. Ei, ninguém era cristão antes de Jesus morrer. Como poderiam? Seu sangue não havia sido derramado para limpá-los. Então todos que ele curou não eram cristãos. Isso nos fala algo. Hoje, se tem um amigo que está sofrendo com dor de cabeça, sabe o que você deve dizer? Posso orar por você. Eu já vi Jesus fazer milagres. Posso orar por você. Você não precisa se converter, mas deixa eu orar por você. Amém? E ore por ele e vai ficar surpreso com o que Deus faz. Depois de orar, não corra atrás dele. Deixa que ele vai correr atrás de você. Amém? Os nossos jovens estão fazendo isso. Os nossos jovens estão sendo curados. Amém? Alguns meses atrás eu estava compartilhando essas verdades com os meus líderes e falando. Deus nos quer colocando as mãos sobre as pessoas. Amém? Todos os dias. Amém? Não precisa ser um evento especial, mas no cotidiano. E os nossos jovens líderes estavam lá e eles aceitaram. Não é que Deus está se movendo só entre os jovens. Deus não pode se mover entre os velhos. É porque as pessoas velhas têm mais dúvidas. Na massa cinzenta. Eles dizem. Bem, não é vontade de Deus curar a todos. É uma dúvida. Mas os jovens, sabe, Jesus é bom e quer te curar agora. Vem aqui, coloca sua cabeça aqui, coloca sua cabeça aqui, vem, em nome de Jesus. Vem logo, próximo, vem, vem, vem logo. Aleluia. Eles são assim. Está acontecendo entre os nossos jovens e eu te falo, cura está acontecendo, cura está acontecendo. Se você está doente, você tem um tumor no seu corpo, pegue uma cadeira, senta no meio dos jovens e deixe que eles coloquem as mãos sobre você. Eu te falo, a fé de um deles vai funcionar. Amém? Especialmente aqueles que vêm de lugares diferentes, têm muitas bagagens. Bem, nem sempre é Deus. Deus tem um propósito, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então Deus tem um propósito para o seu câncer. Bem, pastor Prince, eu creio nisso. Então você crê? Que Deus está te ensinando algo. Sim, sim, sim. Então por que você ainda vai ao doutor? Você vai ao doutor para melhorar? Ah, sim. Você está fugindo da lição que Deus está te ensinando? Do jeito que oramos por pessoas, também ilustra se nós cremos que é por nossa causa ou que Jesus é que cura. Quem é que cura? Jesus é quem cura. Certo? E as pessoas dizem, ok, vem, eu vou orar por você, qual o problema? Dor de cabeça, ok, em nome de Jesus eu repreendo essa dor. Próximo, qual o problema? Eu tenho esse câncer e os doutores disseram, ei, irmãos, venham aqui, nós temos um caso muito sério, vamos fazer uma oração forte. Bem, deixa eu perguntar, o que é oração forte? E o que é oração fraca? O que é? O que é oração forte? O que é oração fraca? O que? O que é? Na Bíblia você não encontra orar forte. Você ora forte. Deus ainda é Deus. A oração é fraca. Deus é Deus. O que é oração forte? Ah, é gritar muito. Deus não é surdo. Ele sonda os corações. Ele sabe o que você vai falar antes de você orar. O que é oração forte? Você vê pessoas orarem por dor de cabeça e oram simples, certo? Orações simples geralmente recebem resposta rápida. Porque permite que Jesus seja quem cura e não a pessoa. Mas quando é algo sério, em nome de Jesus. Deus, vamos orar, todo mundo. Espere um pouco, quem é que cura? Quem é que cura? Jesus! E você está agindo como você é quem cura. Recentemente veio um rapaz com problema nas costas no primeiro culto e Deus me deu uma palavra e o chamamos à frente. E de propósito eu fiz uma oração muito simples por ele. Muito simples mesmo, certo? Para demonstrar uma coisa, que não é minha oração, não sou eu. Jesus é quem cura. E essa é uma boa notícia, porque quando você ora e a pessoa não é curada, certo? Não precisa se preocupar, porque Jesus é quem cura. Não é meu problema. A pessoa vem e você fala, Jesus é quem cura, fala com ele. Certo? Tudo bem? Olha, escute aqui um pouquinho. Se a pessoa não for curada, não fique desencorajado e dizendo, eu orei e ela não foi curada. Jesus é quem cura. Isso tira a responsabilidade dos nossos ombros, porque quando as pessoas não são curadas, não é uma questão de pecado, aprendemos isso. Já percorremos um longo caminho. Sabe, eu já preparei a fundação antes de chegar até aqui. Muitas vezes, quando a pessoa não recebe, não é por causa do pecado. O pecado não é mais a questão, mas sim dúvida. Então você tem que dizer, irmão, por alguma razão, você não recebeu a manifestação. Eu quero que você volte, pergunte ao Senhor. Vamos orar por você outra vez. Mas não é questão de tempo também. Ele precisa saber qual é a dúvida. Qual é a dúvida? Tem pessoas que creem que só quando certa pessoa orar por ela vai ser curada. Elas dizem assim, Deus me prometeu que vai acontecer no dia 30 de outubro de 2009, serei curado. Eles creem assim. Amém? Então essa é a dúvida que os impede de receber agora. E essa pode ser a dúvida. Mas há uma boa notícia. Você não precisa se condenar quando sentir que tem uma dúvida. Não precisa se condenar por isso. Porque essa é uma boa notícia. Quando descobre que é uma dúvida. Porque se é, você pode mudar. Mas se é a vontade de Deus, como mudar? Então é uma boa notícia quando é dúvida. Porque isso você pode mudar. Porque Jesus às vezes dizia, seja feito conforme a tua fé. Ele não dizia, de acordo com a vontade de Deus, seja feito isso. Ele era a vontade de Deus em ação. A vontade de Deus em ação está falando, seja feito conforme a tua fé. Você diz, bem, pastor, eu não creio que Deus cura hoje. Seja feito conforme a tua fé. Pastor Príncipe, eu creio que Deus cura hoje. Seja feito conforme a tua fé. Ambos estão certos. Então, alguém que crê que Deus não cura hoje, inventa uma doutrina que diz, Deus não cura hoje. Em vez de pesquisar na palavra a dúvida que está impedindo, eles creem de forma errada e não vão até a Bíblia para descobrir o exemplo de Jesus. Não há nenhuma razão mística. Todos que ele curou naquela hora, ele curou naquele lugar, não havia tempo. Não era uma questão de vontade de Deus, ele curava a todos. Mas ele não curou a todos nos hospitais da Galileia. Ele não curou a todos nas clínicas de Jerusalém. Ele curou a todos que foram a ele. E é por isso que temos que aumentar o padrão um pouco. E o seu amigo que está com problema, não é crente, você diz, posso orar. E quando você orar, eu te garanto, você sempre vai ver resultados. E depois do milagre, certo? Não fique empurrando o evangelho goela abaixo, certo? Vai embora. Somente diga, esse é o meu Jesus. Eles vão te procurar. O que que você fez? Jesus quem fez? Como eu posso conhecer esse Jesus? Ok, já que perguntou. Você não vê Jesus correndo atrás das pessoas depois de os ter curado? Eles indo embora e, ei, posso falar com você? Ei, onde você está indo? Vamos fazer um teste. Se você não gostar, você pode desistir. Sabe? Ele nunca correu atrás das pessoas. Pessoas corriam para ele. O jovem rico, quando foi embora, Jesus não foi atrás dele dizendo, podemos negociar? Deixou aquele jovem ir. Amém? Precisamos começar a crer que Jesus vai curar pessoas, até no nosso trabalho, na nossa família, mesmo não sendo crentes. Eu amo uma história particular na Bíblia, quando Jesus curou um cego, e a Bíblia diz que depois de o haver curado, Jesus disse, vá para sua casa. E Jesus foi embora. E a Bíblia diz que depois que o cego foi curado, seguiu a Jesus. Ele disse para ir para sua casa, mas ele o seguiu. Homem inteligente. Mas Jesus não corria atrás das pessoas. Você não quer? Ele deixa você ir. Então se lembre que ele não curou a todos em Jerusalém. Ele curou a todos que foram a ele. Está pronto para ser curado? Eu sinto que a hora é agora. Muitos de vocês, a dúvida foi removida. Amém? Está pronto para ser curado? Tem certeza? Certo? Deixe-me falar isso. Na igreja primitiva, mais um exemplo, o livro de Atos. Isso aconteceu depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Ok? Ele havia voltado ao céu. Então quem estava curando agora? Os discípulos. A igreja primitiva. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Até na igreja primitiva. Por quê? Acompanharam Jesus e nunca perguntaram. Há um propósito para essa pessoa estar enferma, eles viram Jesus curando. Jesus demonstrou a vontade de Deus. Essa era a igreja primitiva antes de a tradição do homem chegar. Antes mesmo da igreja se comprometer em trazer de volta a lei. Sabe? Na igreja primitiva. E todos eram curados. E era uma multidão, a Bíblia diz. Jerusalém estava cheia de gente naquela época. Os quais eram todos curados. Eu creio que quando a verdade for pregada, vamos ver cura acontecendo mais e mais. Sem nenhum esforço. De uma maneira fácil. Amém? Eu sinto que você está pronto. Eu disse, você está pronto. Muitas pessoas, as dúvidas já saíram. Amém? Amém? Você está pronto? Certo. Quero que veja um Deus que está pronto para te amar, para te abençoar, para te curar mais do que você quer ser curado. Você vê isso? Você pode ver um Salvador que te ama tanto, que foi até a cruz e estava disposto até mesmo morrer, certo? Por você, sofrer por você, do que ir para o céu sem você. Isso é quanto Ele te ama. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que você prospere e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Deus quer te ver bem. Deus quer que a mãe doente saia da cama e ajude os seus filhos com o dever de casa e amar as suas crianças, porque uma mãe numa cama não pode ajudar os seus filhos. Não é uma bênção estar doente. Deus quer você bem. E é por isso que Deus enviou o seu filho para que você esteja bem. Jesus morreu pagando o preço dos pecados que trazem enfermidades. Ele pagou pelos seus pecados e suas enfermidades. É hora de você ser curado. Amém? Você pode ver um Deus que está mais disposto a dar do que você para receber. Amém? Você deve ver isso. Porque este é o nosso Deus, igreja. Este é o nosso Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Por favor, fique em pé. Agora mesmo. Fique em pé. Aleluia. Agora eu quero que você ore comigo, porque muitas vezes nossas habilidades e capacidades de receber de Deus são tão pequenas, são tão fracas, tão mesquinhas, comparadas à sua capacidade de nos abençoar, de nos dar. Então vamos orar para que Deus aumente a nossa capacidade. Certo? Então vamos orar. Diga, Pai Celestial, em nome de Jesus, aumente minha capacidade de receber de Ti. Eu te agradeço porque a capacidade de receber mais de Ti é um dom do Teu favor, da Tua graça. Então aumente minha capacidade de receber cura para o meu corpo, paz para a minha mente, prosperidade para as minhas finanças, bem-estar para a minha família. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pare de orar por um momento e permita-me orar por você. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a enfermidade e toda doença ao alcance da minha voz. Eu ordeno que toda doença, eu ordeno que todo vírus e bactéria morram agora mesmo no seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno a que todo espírito de enfermidade por trás de toda doença, que solte agora e saia da sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que o seu corpo seja curado, do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Profetizo vida, profetizo cura, profetizo saúde para toda célula, para todo órgão, para todas as funções do seu corpo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado, eu disse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Dê glória a Deus agora e agradeça a Deus. Agradeça. Glória ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok. Sabe que existem enfermidades, aquelas mais severas, certo? Você não pode dizer que foi curado até voltar aos doutores para testes, raio-x, exames e outros, certo? Como diabetes, por exemplo, não pode dizer. Mas há casos que você pode dizer na hora, certo? A febre se foi. Você não podia dobrar suas costas e agora pode. Alguns de vocês agora sabem que foram curados. A dor saiu. Alguém foi curado agora de uma dor nas costas aqui, certo? Do lado direito. Comece a mover essa área agora. Amém? E comece a desfrutar da bênção de estar bem agora em nome de Jesus. Eu creio que muitos de vocês foram curados, certo? Você não sabe que foi curado porque muitas vezes você vai sentir que depois de alguns dias você não tem esse problema mais, certo? Ou você volta ao doutor e o doutor diz, eu não sei o que aconteceu, eu não encontro mais aquele tumor. Ele vai dizer algo como, sabe, o seu corpo absorveu aquele tumor, mas você sabe da verdade. Não esqueça desse dia. Não esqueça do que Jesus fez por você. Amém? Dê-lhe glória, igreja. Gostaria de convidar a todos vocês que não conhecem Jesus Cristo como Salvador pessoal, como seu Senhor. Eu gostaria que você agora pensasse na sua vida eterna. Porque Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus pagou pela sua punição. Certo? Jesus carregou o seu castigo, pagou por sua salvação, para que você desfrute da vida eterna. Você recebeu a vida eterna. Você já recebeu o perdão dos seus pecados? Quando Deus perdoa, você está perdoado. Amém? Passado, presente e futuro. Completamente perdoado. Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Tu me amas, que Tu enviaste Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. Eu Te agradeço que o sangue de Jesus me limpou de todo o pecado. Tu carregaste meu castigo para que eu nunca mais seja punido. Tu morreste, foste enterrado, mas venceste a morte e ressuscitaste. Eu Te agradeço, Jesus, Tu és meu Senhor e meu Salvador. Tu venceste a morte e me deste vida eterna. A morte não está mais na minha frente, a morte está atrás de mim. Meu horário marcado com a morte foi cancelado. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sim, glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você agora é um filho de Deus. Amém? Se o seu amigo e seu familiar quiser conhecer Jesus, faça essa oração com eles. Ore para que eles recebam Jesus. Amém? E te falo isso, nunca mais, jamais Deus ficará irado com você. Nunca mais Deus se lembrará dos seus pecados. E você vai andar com Deus, que te vê, que te sonda, que te abençoa, baseado no seu Filho Jesus Cristo. De agora em diante você está em Jesus, e é assim que Deus te vê para sempre. Boa notícia? Notícia muito boa, amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccTV.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Press. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.